Já pensou em ingressar na universidade? Já teve vontade de aprender a tirar fotos e fazer vídeos? Sobre esses e outros temas, vamos conversar na Assembleia da Cooperativa de Estudos Margarida Alves. Mas quando é? Quando? Sábado, 21 de março, às 19 horas. Onde? Na Escola Municipal de Belo Oriente. Sábado, 21 de março, às 19 horas, na Escola Municipal de Belo Oriente. Rompendo a cerca do latifúndio do saber.